dois, três, quatro. Chega a dar medo, sabe o segredo do meu coração. E aí? É sempre assim, sem avisar, me surpreende. Demais pra mim. Sei lá, chega e me rende. Carol, me devora e depois some. Alma chora, é inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim. Se tento esquecer lá dentro o coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego. Para não. E vai, pode ir embora antes que a chuva caia. Vai, leva pra longe o teu orgulho agora. Vai, não tenha medo, vai em frente, sem olhar pra trás. Vai. Só deixa a porta encostada, por favor. Quem sabe assim por ela entre o amor. Que me devolva o sossego e a minha paz. Hey! De quem não tá nem aí, só pra me machucar. Agora vai fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz. Eu só queria só pensar em ser feliz. Meu coração está aberto. Se você voltar, paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. E me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir.